boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando do dia 9 de setembro de 2008. Aí ao fundo, o terceiro disco da banda americana Nomo, N-O-M-O, disco intitulado Ghost Rock. Fernandão, boa noite, tudo escorrendo bem com você ou não? Tranquilo. Como que nossa frenética torcida já participa da edição de hoje do programa? Só chegar no nosso sítio virtual, efm.com.br, selecionar Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. A gente tem promoção hoje, não? É, a curadoria de perguntinhas está reunida aqui embaixo, nesse exato instante, para ver se rola ou não. De qualquer maneira, estamos ao vivo para Belo Horizonte, 93.9, frequência modulada, Fortaleza. Vê mais um pouquinho, Nandão, por favor, 101.7. Em Recife, 97.1, obrigado. Rio de Janeiro, 102.9. São Paulo, 94.1. Uberlândia, 101.9. Vitória Vix, 105.7. É Jefferson Nerpen, que está em BH com as rédeas curtas do programa hoje. Com cerveja. Opa. Aos 48, segundo tempo, terça-feira passada, eu mostrei o cidadão, que logo de cara volta ao programa da gente, nosso queridíssimo Darondo. Troubles do. You look bad, you should be glad. No mean man, don't just be glad. And sit down and let me kiss your love a little. Eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Ronca Ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Oh, Aline, quand je dors, je rêve ton départ. C'est pour moi une longue souffrance. Oh, du vent qui murmurait au large de l'océan. Me disait c'est la vie qui est triste. Nandão, aí ao fundo, diretamente do Senegal, interpretando um clássico do Congo, a banda que nós abrimos terça-feira passada, o Ronquinha, e que fez você subir pelas paredes aqui do estúdio da UFM, tá lembrado? Na festa também, né? Na festa também, muito bem lembrado. Aliás, que coisa de doido, né? Muito louco, né? Mais adiante a gente fala da saideira do Ronca Ronca no Estrela da Lapa, lançando o CD, freneticamente, né? Lembrando, a Claudinha mandou a senha aí? Ainda não. Claudinha, manda a senha aí, pelo amor de Deus, cara. A Claudinha que coloca amanhã a relação completa das músicas que nós estamos mostrando aqui. Então, muitas delas nós não vamos anunciar, porque o programa é ao vivo, né? E as coisas são completamente descontroladas aqui dentro, assim como o Jumboteco, né? Yeah. Jumboteco galgando parâmetros loucamente. Focado. Hein? Tá focado. Focado, alavancado, brifado, startado, capota arriada, janela aberta e negozinho se acomodando, né? Mas, de qualquer maneira, nós abrimos o programa com o Nomal e logo depois o Darondo, que algum pouco tempo atrás eu conheci ao vivo aqui no programa, quando nós recebemos o nosso amigo Frederico Dorei, o Fred Dorei, que mais uma vez está com a gente até meia-noite. Tudo certo, Frederico? Fala, Malval. Entre as pepitas que você trouxe nessa outra visita estava o Darondo, que eu fiquei completamente alucinado, um nome totalmente obscuro, né, dentro da música negra americana, do soul music, e que apareceu através de uma coletânea do Giles Peterson, que tem um programa na BBC, que colocou um compacto, e dali a coisa tomou proporções epidêmicas, vamos assim dizer, né? Mas o Fred é responsável pela segunda mostra de cinema Rock Totem, que começa amanhã, 5 dias de som e imagem. A primeira, ano passado, um monte de gente, ouvinte do programa, compareceu a essa estreia da Totem e do bom gosto da pesquisa que o Fred faz há muito tempo, e rendeu muito assunto aqui no programa, as apresentações que o Fred fez lá, dos DVDs, enfim. E amanhã, como eu disse, de 10 a 14 de setembro, a segunda mostra de cinema Rock Totem, que nós vamos falar e vamos mostrar algumas dessas especialidades que o Frederico juntou para mostrar a quem corre atrás de uma música razoavelmente diferente dessa que jogam na nossa cara. Fred, imagino a trabalheira que foi juntar essa programação e gostaria que você falasse um pouquinho dessa ideia, como surgiu, para quem não te ouviu aqui na vez passada, que é a Mosca Frita, né? Não, tá bom o volume? Tá ótimo. Na verdade, trabalheira de compilar isso, na verdade, é um tremendo prazer, né? Correr atrás e descobrir coisas, maneiras de filmes interessantes, essa é a parte boa. E a primeira mostra começou quando a gente fez na Totem uma coleção rock and roll, aí eu tive a ideia de lançar a coleção de verão com uma mostra de cinema rock and roll. Eu peguei os filmes mais legais que eu tinha em casa e fiz essa mostra, e foi um super sucesso, foi lá no Senac Copacabana, e resolvi fazer esse ano de novo e quero botar no calendário. Eu quero fazer todo ano essa mostra, que eu acho que tem tudo a ver, fazer coisas assim, trazer coisas diferentes. E como nós estamos falando para várias cidades no Brasil e fora do Brasil, você tem ideia de levar essa mostra para outras cidades? Já tem pessoas que estão tentando levar para Brasília, porque a mostra está montada, né? Está tudo montado. A seleção está feita, o folder, o pôster, a programação visual, tudo. O site está feito. É só encontrar... Falar nisso, Totem.net, né? Totem com M. Totem.net.com.br. Dá para dar uma sacada bem na programação, todos os filmes. Até meia-noite a gente vai cair de boca mesmo nessa mostra que o Fred juntou, e onde a gente encontra muitos dos ídolos do programa e muita gente completamente obscura, sem nenhum tipo de informação, de formação, nenhum tipo de popularidade aqui no Cone Sul, vamos dizer assim, né? Aqui no fundo tem um deles, ó. Clima de rua, né? Não é? Total. Bom, nós mostramos o Vulgo Kim e os caras que já estiveram na festa, Ronca Ronca, uma rapaziada jovem do Rio de Janeiro que já tem algum tempo ralando, né? Na estrada, tem um disco lançado e já estão começando a trabalhar no segundo. Então eu encontrei com eles e eles me passaram essa gravação, praticamente uma demo de Juízo Final do Nelson Cavaquinho. Vulgo Kim e os caras estarão amanhã. Exatamente. A gente já faz uma parceria já há bastante tempo com a banda, com o Quinho, com o Omar, e eles vão estar abrindo a mostra amanhã, num show às 9 horas. E, assim, abrindo a mostra, vai ser o primeiro dia. A gente vai até domingo com diversos filmes aí. Amanhã tem exatamente o que, além do Vulquinho? Bom, às 8 horas tem Jupiter's Dance, que é um documentário sobre a cena musical do Congo, de Kinshasa. E é, assim... É lindo, é de chorar, cara, porque realmente o cara tem muita música, dá pra entender de onde vem toda essa musicalidade brasileira, da África mesmo, e o Congo é uma mina. Eles passeiam por estilos tão diferentes como o rap, o soul, blues, assim, e sem nada, não tem instrumentos, não tem estrutura, não tem nada, é o que os caras falam. O protagonista do documentário, que vai assim, nos guiando pelo filme todo, ele fala, a gente está dormindo num colchão recheado de tesouros, mas a gente está morrendo de fome. É, uma doideira. Aí no segundo dia, na quinta-feira, esse cidadão aqui ao fundo é uma das estrelas, exatamente, né? Exatamente, tem um filme chamado Trips Festival, que narra as experiências psicodélicas, né? Em 66, o ácido, né? O ácido lisérgico ainda era liberado. É muita doideira, mano. Muita doideira. Então, muita os caras faziam pressão no turbo. Eles fizeram esse Trips Festival, foram 3 dias de som ao vivo com Ken Casey, do Estranho no Ninho, dando ácido para todo mundo, e todo mundo dançando e com efeitos de iluminação. E esse cara tocando. Tocou o Quicksilver, o Grateful Dead, e tocou Terry Riley, que eu conheci há pouquíssimo tempo, que é um cara fazendo uma coisa eletrônica muito antes de todo mundo. É. Bota aí pra ver. Enquanto o Frederico junta as pontinhas para tentar levar a mostra que começa amanhã no Rio de Janeiro para outras cidades, é bom nós concentrarmos as informações para quem está no Rio de Janeiro. Então, Fred, passa o horário da mostra e o local exato onde ela vai acontecer. Essa mostra ela vai rolar no Rio de Janeiro, no auditório do SENAC, que fica em Copacabana, na rua Pompeu Loureiro, 45. Tá? Ela começa amanhã, o primeiro filme é às 8 horas, que é o Jupiter's Dance, esse filme da África. Aí na quinta-feira a gente tem o Trips Festival, que é esse documentário. E logo depois do Jupiter's Dance, às 8, às 9h30, o show do Quinho. O show do Quinho, exatamente. Agora, é uma informação fundamental, quanto custa o negócio? O negócio, cara, essa é a melhor, é de grátis. É grátis. Você só precisa levar um livro infantil que a gente vai doar para as crianças que... Carlos Zéfero, essa coisa tá fora, né? Não, tá fora. Brincadeira, hein? Livros infantis. Nandão já tinha separado duas ediçõezinhas aqui do Zéfero. É verdade. Enfim. Então é entrada gratuita, basta levar um livro infantil. Exatamente. E a gente zelou assim, a qualidade do som é muito boa, a imagem também é muito boa. É um privilégio você poder assistir assim nessa situação, esses filmes de música, realmente é um presente. Nandão, passa mais uma vez o endereço da UFM, do Ronca Ronca, para a nossa torcida participar até meia-noite. A curadoria aqui embaixo ainda tentando formatar uma perguntinha para a gente fazer. O telefone toca loucamente, né, cara? Chegando no ufm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. A Tatiana Leal está pedindo para a gente mandar um abraço pro Francisco, que tá lá em Portugal ouvindo o programa. Que espetáculo, hein, rapaz? Então, manda um abraço pro cara. Pô, Francisco, traz uma camisa do Vasco daí pra mim, pô. Pelo amor Vasco. De Deus, tô precisando de uma nova, pô. Pelo amor de Deus, pidão. O que mais, cara? Tá todo mundo por aqui, Marcos Passarinho, enfim, fica à vontade, né? Derru total, né, cara? Pois é. É isso aí mesmo. E o pitão a gente tirou daí. É. Tanto que ele... Lafrou, né? É. Lafrou. Baba O'Reilly. É, isso aí. Mas ano passado, uma das estrelas desta mesma mostra realizada pelo Frederico foi o cidadão que nós vamos ouvir a seguir e que, evidentemente, toda semana a nossa torcida pede a presença dele no Ronquinho. Então, Frederico, segura aí, meu amigo. Tem cinto de segurança essa cadeira tua aí? On my mouth with his eyes hanging out of the socket. De nada, bonitão. A gente que agradece, não? Jeff Buckley no Ronca Ronca. Nandão, aproveita que o Jeff Buckley está agonizando aqui ao fundo e manda um beijo para Francine, nosso ouvinte em São Paulo, toda terça-feira, religiosamente ouvindo a gente, né? Fran, querida. Como é que é? Franzinha, aquele beijo, gato. Frederico, ano passado ele foi uma das estrelas da mostra, né? Jeff Buckley. Foi, eu sou apaixonado pelo som do cara, pela trajetória dele também e pelo pai. Eu conheci, muito antes eu conheci o pai, Tim Buckley. E a maioria vem pelo filho, né? A rapaziada, hoje em dia, felizmente, tem o Jeff Buckley a abrir o caminho para você conhecer a matriz, né? O Tim Buckley. E ano passado, a mostra trouxe um documentário envolvendo os dois, né? O Tim... Não, trouxe um, que era o Tim, e o outro, que era o Jeff. Eram dois documentários diferentes. Dois documentários. Na mesma noite a gente passou. Então, é barba, cabelo e bigode, né, meu amigo? E é bom lembrar que a OFM ainda mantém, né, Nandão, no site ofm.com.br, o especial que nós fizemos aqui já há bastante tempo, de 2 horas e meia com o Arthur da PF, contando a história do Tim Buckley e do Jeff Buckley. Está lá pendurado, junto com as visitas que nós tivemos aqui, que originaram o CD, enfim, né, essa história que nós estamos montando já há bastante tempo aqui na OFM. Eu ouvi esse programa. O Jeff Buckley ficou muito legal. Love you so. que diz nossa torcida, Nandão? Queiroz, né? Grande figura, ímpar. Ser humano de primeira qualidade, não, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tá perguntando se você sabe quem faz aniversário hoje, meu brother. Ah, com certeza total mesmo. Quem nasceu no dia 9. Ah, né? Garoto. Otis Redding, Billy Preston e Bruce Palmer. Que doideira. Tá bom, não? Tá ótimo. Ela perguntou, você tem alguma sonzeira nesse sentido, não? É, vamos procurar aqui, né? Ah, vamos procurar. Não. Por falar na nossa torcida, nós mostramos nas últimas edições do programa e as gravações que a rapaziada fez com Space Oddity, se lembra, né? E ontem chegou mais uma, diretamente de Juiz de Fora, do DJ Fontana, meu amigo. Olha o que o cara fez. Vai, garoto. Oi, Frederico. UFM. Ronca, ronca. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. FM. Alô, comunidade, hora de renovar. Para vereador, Levi Boccherini. É, dá pra voltar o cidadão aí, não? É amigo do Yuka, né? Você sabe. É um sósia. Diga. Alô, comunidade, hora de renovar. Para vereador, Levi Boccherini. É amigo do Yuka, cara. Grande Yuka. Esse aí, ao fundo, é o Special AKA do seu amigo Jerry Damas, que fez o The Specials. Sentiu o DJ Fontana, cara? Maneiríssimo, hein? Hein? Muito legal. Juiz de Fora, é isso? É. Legal. Tem chegado muita coisa ruim também, né? Não, não. Ah, não, é tudo bom? Não, tudo que chegou a gente mostrou. Ground control to Major Tom. Ah, e o que vem da nossa torcida é sempre bom. É sempre bom, exatamente. Saca. Não é, Frederico? Imagina, um cliente seu. Tá sempre certo, né? Tem vezes que tá errado, não? Não, nunca. Frederico, ainda na quinta-feira temos uma outra atração. Quinta-feira, dia 11 agora. Um DVD chamado, um documentário, né? All My Lovin'. All My Lovin'. All My Lovin', a história dele é a seguinte, é o Tony Palmer, que era um documentarista especializado em música clássica, foi desafiado pelo Paul McCartney e pelo John Lennon, falou, ó, fazer documentário de música clássica é moleza, quero ver você fazer um documentário do que tá rolando agora, em 1968. 40 anos atrás. Exatamente. Aí o cara foi lá e fez um tremendo documentário, não só mostrando a coisa, a cena musical, mas também mostrando a contracultura emergente, a guerra do Vietnã, era um mundo muito violento e também muito esperançoso naquela época. E a música, os artistas estavam surgindo como se fossem assim, uns personagens de mudança. Assim, acreditava que os caras realmente pudessem, né, John Lennon e tal, pudessem mudar o mundo. E o cara consegue descrever isso direitinho, com imagens incríveis, cara. E um dos destaques é a nossa próxima atração musical aqui, um trio que volta e meia passa por aqui, né? Exatamente, o cara é Cream, né, com Ginger Baker, Jack Bruce e o Eric Clapton. Os caras, eles tocam muito nesse documentário. Esse é o Jack Bruce. Amanhã, 9 horas da noite. Quinta-feira, 9 horas, não é isso? Yeah. Oi, FM. FM. Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Poker genie, start the engine. It's a good night that I know. Yeah. Are you drunk? Am I talking? Do you need me? Do I know? No, no, you don't lie. Ever lie. You've been lying. Gotta go now, take a ride. Yeah. Tommy tall, Tommy short, didn't mean to, now I know. Yeah, yeah, yeah. Won't take long, I ain't strong, but it's it something can't control. Oh, you don't lie, baby, ever lie. Gotta go now, take a ride. FM. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, claro, assim, né? Tem uma lasanha aí? Não. Rola. Esse é o Chapter 9, novíssimo disco de Eduardo Mota do Brasil, que, para nosso orgulho, Nandão, foi lançado aqui, mundialmente, no Ronca Ronca. É verdade. Ao vivo, com Ed Mota, trazendo as pepitas, o disco ainda quentinho, e ainda... um pinho, né? Trouxe um pinho, fez umas gracinhas, é, cantou em cima de um monte de coisa. E o disco tá disponível já, né? Pra você adquiri-lo, tanto o... físico, né? Quanto virtualmente. Total. Esse é o CD mesmo, a Vera. É. Sentiu, Frederico? Não, maravilhoso, muito bom. É. Ronca Ronca hoje recebendo ao vivo a presença de Fred Dorey, um nome consagrado, né, Andão, pelas últimas aventuras que ele falou que vai se meter agora em novembro? É novembro? É. É. Pertence ao... É top, né? Top. É, topem. Vem com a rapaziada da Bahia, né? Coisa fina, rapaz. Aliás, Fred, fala exatamente o que, que é isso, esse evento que você está inserido, né? É, em novembro. Pois é, tem o Nizam Guanais que... Nizam Guanais... Esse publicitário baiano maravilhoso que está fazendo coisas incríveis no Rio de Janeiro, elegeu, graças a Deus, a nossa cidade aqui para empregar todo o seu talento. E ele está fazendo um grande evento de moda que vai rolar no Forte de Copacabana. São 17 marcas convidadas para desfilar durante 3 dias. Ele está trazendo 100 maiores compradores de moda e produtores, editores, fotógrafos, personalidades. Todo mundo vai ficar hospedado no Fasano. E, assim, vai ser muito bom, que vai projetar, assim, a moda brasileira, carioca, de praia, de verão, para o mundo inteiro. O desafio dele é desbancar Miami como um centro difusor, né, de criador de moda praia. A gente realmente, a nossa vocação é essa, o que a gente sabe fazer muito bem, né? Eu tenho uma pergunta para o Fred. Manda. Posso fazer ou não? Lógico, claro. Vai rolar amanhã, de quarta a domingo, a segunda mostra Rock Totem, como a gente está falando aqui. Maiores informações no totemnet.com.br. Fred, essa seleção de filmes que você fez tem alguma lógica, assim, alguma coisa a ver? Ou é meio ronca-ronca feita, tipo, a intuição, assim? Pô, escolheu um bom ronca-ronca, né? Não, a intuição, sangue frio. E a curadoria que está aqui embaixo, aqui, fazendo a produção? É intuitiva, pô. Totalmente ronca-ronca, um jeito ronca de ser. São filmes que eu gosto, que eu curto, que eu gostaria que as pessoas vissem também, tivessem acesso. E surgiu a ideia do festival, surgiu daí? Tipo, você acha que as pessoas gostariam? É, porque de tempos em tempos eu reunia uns amigos em casa e passava, assim... Fazia uma sessão, né? E falava, pô, as pessoas adoravam tanto e eu tenho que mostrar pra mais gente. Então, assim, tipo, realmente é mostrar, trazer isso pras pessoas. E se tiver, assim, sei lá, 15 pessoas que tiverem, assim, amarradonas naquilo que eu tô mostrando, já valeu. É bingo. Isso. Não quero bicão, não quero bicão. Maurício, tá fora. Bota de novo o Magé, por favor, porque é sempre um hit, né? É verdade. Diria que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. É. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Não. Esse cara ainda tá solto? Da prefeitura. Então, tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. É. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Claro. Olha só, a perguntinha que o Frederico acabou de fazer... A curadoria aqui embaixo não foi capaz de formatar. É mesmo? Você viu a pergunta que ele fez? Vamos contratar ele, pô. Qual é a pergunta, Frederico? Esse cara ainda tá solto? Olha só, já é a perguntinha de hoje. Maravilha. Valendo o quê, cara? Valendo a festinha, né? Ah, é verdade. Então, já tá com a formação aí na mão? Tô. Então manda. Então, amanhã, nosso grande amigo Matias Max vai estar organizando a festa aí, Barracuda, lá na Casa da Matriz, amanhã, 10 de setembro. E vai ter uma galera da pesada discotecando, enfim. Marcelo DJ Calado, que esteve aqui com o Canastra, amigo nosso, muito tempo, ouvinte do programa. Baterista de quem mesmo? Falou de Bahia. Baiano, dá um baiano. Negócio de Bahia, amigo do ex-ministro. Né? É um cara aí. Que inclusive, reza a lenda que tá para passar por aqui também. É, né? É bom não dizer o nome. Pois é. Lúcio Branco, Matias Max, Juca, Marcelo Calado, amanhã, quarta-feira, 10 de setembro, na Casa da Matriz. Ali em Botafogo, a gente vai sortear o quê, malandragem? Dois pares de dois. Dois pares de dois, então duas pessoas levam dois pares de dois. Maravilha. Basta responder essa perguntinha que o Frederico vai fazer de novo. Eu queria saber encarecidamente se esse elemento continua solto. Exatamente. Responde para onde, Nandão? É só chegar no nosso sítio virtual efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. Exatamente. Vamos botar o cidadão de novo, né? No ar para... Vale a pena ouvir de novo. Inspirar, diria, né? Que eu ganho também. É. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Tá preso? Qual é a pergunta? Tá solto, né? Continua solto? Continua solto? Essa tem uma diferença aí de interpretação. Continua solta a criança ou não? Frederico, vamos seguir com a mostra. Para quem chegou agora no Jumboteco, galgando parâmetros freneticamente, o Fred Dorei aqui com a gente. O Fred é criador da marca Totem, que está espalhada no Brasil. Diz aí os lugares onde a nossa torcida pode passar lá e dizer que ouviu você no Ronca Ronca, levar um brinde da loja. Aqui no Rio de Janeiro? Não. A gente está no Brasil todo. A gente tem um showroom, tem um atacado que funciona legal. A gente tem, assim, a gente está inserido, assim, nas principais cidades do Brasil e do mundo, né? Estamos distribuindo bacana aí para fora do Brasil também. Você sabe que eu só bebo milkshake de açaí do Bibi Sucos, só os Totem, né? Sabe, lógico. Tá certo. Vamos seguir, então, aqui com a mostra. Passamos pelo Viajandão, do Terry Riley. Passamos pelo Cream All My Loving, quinta-feira, dia 11 de setembro. A gente cai sexta-feira, dia 12, com dois filmes muito especiais também. Você tem alguma informação? Esse, o Ghost of City Soleil, é passado no Haiti, ia passar do Cité Soleil, é a favela mais radical, que é considerado o lugar mais perigoso do mundo, mais perigoso até do que o Afeganistão e Cidade de Deus. Você já passou por ali? Cidade de Deus fica parecendo uma Disneylândia. Você já foi lá? Isso, cara. Já foi lá? Não, não tive oportunidade. Porra, se ele fosse, ele não tava aqui. Não, cara. E é bizarro. É um documentário sueco que foi lançado no final do ano passado e, assim, é brilhante. O cara narra, assim, um duelo entre dois irmãos que são líderes de gangues rivais e um deles é um rapper. Por isso que ele tá inserido, o documentário tá inserido na mostra. Ele é conhecido como Tupac. E o cara manda um tremendo sonho. O sonho dele é sair para os Estados Unidos, claro, e explorar essa veia artística dele. Só que ele não consegue. Ele não consegue ter um passaporte, não consegue grana. Ele vive na maior favela. E o documentário mostra isso. É muito legal, cara. E depois às... Isso é 7h30, né? Sexta-feira, 7h30. E depois, 21h, tem o Groupies. Conhece as meninas groupies, né, Fred? É, as meninas groupies que têm uma tara por músicos de rock and roll e tal, e tem uma mania muito esquisita de emoldurar o membro o membro masculino em gesso, né? Plaster caster. Jimi Hendrix tem várias estatuazinhas dessas espalhadas pelo... Né, ele é mencionado direto no documentário, que ele é o maior de todos. É, era um filho desencapado, era um filho desencapado poderoso, né? E adorava essas brincadeirinhas, assim. É. É um ídolo, né, do Ronca Ronca, fazer o quê? E a trilha é exatamente o quê do Groupies? A trilha, ele tem muito Ten Years After. É mesmo? É, muito Ten Years After. Ele tem o Terry Reid, que foi aquele cara que foi quase vocalista do Led Zeppelin, que não aceitou. Dispensou, né? Dispensou, exatamente. Dispensou, não vou me meter com esses caras, não, pô. John Bonham, Jim Page, John Paul Jones, tô fora. Pega o Robertinho lá, que vocês vão ficar bem servidos. Spooky Tooth e o Joe Cocker. Porra, espetáculo. Maravilha. E aí a gente cai no sabadão, dia 13 de setembro, que começa simplesmente estremecendo Copacabana inteiro, né? Um MC5, Kick Out the Jams. E logo depois aí tem um lencinho de papel aí pra eu enxugar minhas lágrimas. Blue Blue, é? É, ó. Zoinho fazendo Blue Blue total. Documentário mega espetacular de Ronnie Lane, sócio fundador do Small Faces, do Faces. E fechando às 21 horas... O que é isso aqui? You're Gonna Miss Me. É o filme do Rocky Erickson. Ah, o Rocky Erickson. É. Uma lenda do psicodelismo, do rock americano dos anos 60. É, influenciou muita gente, né? Patti Smith, muita gente. O vocalista, guitarrista, brilhante, só que padecia de uma esquizofrenia braba. O documentário mostra isso, o cara, garotão, tremendo sucesso, só que de repente mergulhou, né? Sócio fundador do 13 Floor Elevator, né? Tido e a vida como a banda mais psicodélica, mais original, mais criativa. Talvez até por não ter tido muito sucesso comercial, né? Porque a coisa de você se espalhar muito vai podando aos pouquinhos, né? A sua... eu acho que enfraquece, assim, o culto à coisa, né? Ele se tornou muito obscuro, né? Uma banda pouco conhecida e aí o mito cresce brutalmente, né? E sozinho, né? Que eles vieram do Texas, né? Tinha cena de Nova York, tinha cena de São Francisco, Los Angeles e Londres. No Texas não tinha nada. Tinha ele. Só tinha rednecks, reacionários e os caras tentando fazer uma coisa psicodélica. É, muito soco em ponta de faca. Nandão, é alguma declaração importante? Muita gente aqui de São Paulo, meu amigo, perguntando... Manda de novo um beijo pra Francine, cara. Pode ser que ela não tenha escutado, não tenha chegado a tempo no Jumboteco. É, o Felipe, eu acho que tá se manifestando aqui com relação a isso. Fran... ciúme, hein? Eu não sei. Fran, querida, um beijo grande, se cuida. O negócio é o seguinte, muita gente perguntando quando é que a festa vai para São Paulo. O programa vai para São Paulo, enfim, alguma coisa a declarar, jovem? Não, por enquanto não. Vamos enquanto passar não, informações, né? Mais concretas, né? É verdade. O Rafael Matedi está morando em São Paulo e está perguntando quando é que vai rolar o especial Isaac Hayes. A gente se tocou aí, né, esses dias? Abrimos o programa com Welcome By, 15 minutos já, Isaac Hayes. Mas é. E sábado na festa também. É verdade. Meu amigo Juca, esqueceu que hoje tinha programa. Beleza, Juca, eu tô contigo. E a gente vai pro intervalo, né? Nandão. Nandão, mandar um abraço especial ao Genilson, nosso ouvinte de Santa Luzia, ali coladinho a Belo Horizonte. Fera. Terça-feira passada, formatou e alavancou a história da vinda do Gorillaz ao Creamfields, que vai acontecer ali, na beirola de BH. Isso gerou um fuzuê, um trelelê, um tititi fuderoso, né? Era chateado. Falando, sei o que, babá. E o Gorillaz tem esse sound system que funciona sem o Damon Albarn. Ele provavelmente não vem. Pode ser. Se você estiver lá de bobeira, qual time? O Arsenal, o Chelsea, se ela não for jogar. Ah, não. Quanto é que tá uma passagenzinha para lá, para América do Sul? É, para América do Sul, essa hora. $25 mil? Então tá, toma 30, fica com troco e eu vou. Agora, se tiver algum jogo importante, alguma coisa, se tiver lá alguma coisa de China Pau que está emitido lá com os mandarins, aí não vem. Sim. Mas o Sound System estará aqui. Certo. Uma informação preciosa do Genilson. Ah, é? Aí, uma lenda, né? O que mais? Qual é a informação preciosa? Que o Gorillaz vinha. Os caras vão tocar no Creamfield. Ah, sim. Todo mundo, pô, não, que isso, Genilson? Pô, tu tá intoxicado, fumou Bardal? Não, ficaram chateados que a gente ficou debochando de que ia tocar em Santa Luzia, não? Não. Não, né? Claro que não. Ah, então tá. Então vamos no intervalo, daqui a pouco a gente volta, não? Vamos lá. Oi, FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Alô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine e eu também tô ligado no RONCA com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Promoção valendo dois pares, né, Nandão? Dois pares de dois para a festa amanhã, que o Nandão vai passar maiores informações. Passa logo, Nandão, por favor. Amanhã, dia 10 de setembro, lá na Casa da Matriz, aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, a festa Barracuda com os DJs Lúcio Branco, Marcelo Calado, Grande Matias Max e Juca. A gente está liberando dois pares de dois, né? Exatamente. Para quem responder a perguntinha formatada pelo Fred Dorei, hoje aqui com a gente. Qual é a pergunta, Frederico? Queria saber se esse sujeito continua solto. Exatamente. E a nossa torcida responde para onde, Nandão? No efm.com.br, .com.br, no Fale Conosco, Rio de Janeiro. É .com.br, .com.br, não, é efm.com.br. Aí, ao fundo, um cidadão que eu... Fala, Gil, tudo certo? Beleza? Uma lenda, né? Uma lenda do rádio brasileiro. Cada vez que ele, com todo respeito, passa por trás de mim, eu sinto um calafrio, assim. Porque é muita história do rádio, né, cara? Nós estamos aqui... Frederico é um fissurado também pela informação chegada por esse meio de comunicação. Cada vez que o Gil passa perto, eu sinto um calafrio. Porque é uma história, né, cara? É um peso, é uma responsabilidade, né? já ter levantado a pipa de muita rádio, muita FM, AM, PM, enfim, uma lenda, né, cara? Mas enfim, há muito tempo eu tento mostrar esse cidadão aqui ao fundo, e dessas coincidências ronquísticas, típicas, na hora que o Frederico viu a capa, falou, nossa, é ele, então eu passo a você a responsabilidade de informar a nossa torcida do que se trata. É o Moondog, né? Aquele músico americano que morava nas ruas de Nova York e era um músico brilhante. Ele compunha para orquestra, mas ele morava na rua. Ele era conhecido como Viking de Nova York. Uma barba branca, né? Uns cabelos compridos, usava uns chifres assim, super interessante, exótico, mas brilhante como músico. E essa música que você tocou é o Bird's Lament, que foi sampleada pelo Mr. Scruff, né? Virou música tema de propaganda de carro, foi muito popular, enfim. Sampleada dele, do Moondog. E a situação é a seguinte, o Moondog foi cego, muito jovem, com 12, 13 anos, ele ficou cego, compunha em braille, um cara que tentou, se encontrou com muita gente importante da música clássica, do jazz, John Coltrane, Charlie Parker. Exatamente. Teve com essa turma e foi parar na rua. Se apresentava em Nova York, no Manhattan, na rua. Até que em 1969, aí que entra, Frederico, a importância do cara que tem a visão da música, né? A noção do que é importante. Evidentemente que o Moondog é um cara nascido totalmente fora da época, né? Isso é uma visão. Mas como também ele é um cara totalmente nascido na época, exatamente para se transformar no que ele é hoje, tantos anos depois. Ele morreu com 80 e tantos anos, exatamente 9 anos atrás, não é que loucura? Ele morreu dia 8 de setembro de 99, maluco. É. Com 80 e tantos anos. Mas então ele hoje é um culto, as pessoas são absolutamente obcecadas, né, pelo Moondog. Então, por ser cego, por ter esse talento, essa visão, enxergava muito mais que todos nós juntos, essa visão da música, né? Da coisa da textura, da composição, da dificuldade de como ele se relacionava para poder mostrar a música dele. Até que em 69, produzido simplesmente pelo James Williams Guercio, o cara que produziu o Beach Boys, produziu o Dennis Wilson, batera do Beach Boys, que nós vamos mostrar hoje, com um disco espetacular lançado em 77, que foi relançado agora. O James Williams colocou ele em estúdio com músicos fantásticos, Ron Carter no baixo, Gilbert Loss na flauta, e fez esse primeiro disco que está aqui no fundo. Depois ele fez mais um, também produzido pelo James Williams, de uma forma mais simples, não tão orquestrado como esse aqui. E é tudo curtinho, assim, tudo muito compacto, né? E o Frederico, dentro do pacote coincidências, acabou de dizer que a terceira mostra da Totem vai ter o quê, meu amigo? Vai ter o documentário mostrando a vida do Moondog. Você sabe que depois ele foi adotado por um alemão e ele foi morar na Alemanha e ele morreu lá, né? Ele morreu na Alemanha? Morreu na Alemanha. Essas coisas normalmente acontecem do outro lado da poça, uma né? Uma pessoa que adorava ele e tal, e falou, não, você não pode continuar na rua, você tá ficando velhinho, eu vou cuidar de você. Aí ele teve, assim, todo conforto, cuidou dele até morrer. Tomara que chegue um alemão aqui, aliás, você de família germânica, que tem algum parente com a conta bancária mais poupuda, o da minha experiência está aqui, a 5 metros da nossa, de onde nós estamos, aqui em Ipanema, na praça, General Osório. É só chegar um alemão e falar, Damião... Ele tá vivo? Lógico, Damião? Total. É. Amanhã a gente encontra ele, toma um caldo de cana aqui embaixo. Ele tinha morrido. Não, tá aqui. Tá, né? Já comprei muito disco dele na década de 70. Exatamente, tá se esforçando para se manter Planeta com a gente. Planeta Lama. É, tá se esforçando de se manter com a gente. O Skylab tocou ele na festa. É sábado lá no Estrela da Lapa, uma desorientação total, absoluta, com a nossa torcida de se descabelando em cima do palco do Estrelinha. Mas então tomara que chegue um alemão aqui e fale, porra, Damião, vamos para Hamburgo lá, comer um hambúrguer, uma coisa e tal, vamos lá gravar alguma coisa, ou não, fica lá olhando a paisagem, né, e tem um pouco mais de sossego. Né? Enfim, Frederico, vamos seguir aqui e vamos falar do Ronnie Lane. Impressionante a quantidade de pessoas que já mandaram e-mail que querem assistir o Ronnie Lane. É o filme favorito da torcida. Pois é. Eu não sabia que tinha esse fã-clube todo, não. É, o Ronca Ronca... Eu sou amarradão. Ronca Ronca opera alguns milagres. Eu não sabia que o cara tinha essa bala toda, não, viu? O Ronnie Lane é um camarada que a gente fala há muitos anos aqui, né? Criador dos Malfaces, depois do Faces. Optou por sair dessa babaquice Rod Stewart, aquela coisa meio Los Angeles, né? Aquela super exposição de mídia, de babação de ovo, e preferiu fazer o grupo dele ali, uns ciganos, que entravam numa van, tinha van naquela época, montava o circo, se apresentava nos lugares, compunha a música dele, um músico espetacular. E recentemente o Billy Bragg, nosso companheiro, na Mojo, tem aquela pergunta, quem você gostaria de ser? E o Billy Bragg falou, Ronnie Lane, por ele ser a maior expressão do que é a música inglesa, no seu sentido mais puro, no seu sentido mais, né, direto, mais crua, né, a música mesmo pelo valor dela, independente da embalagem. É, exatamente. Né? Diferente. Do marketing, tudo. Exatamente. Então nós vamos mostrar o Ronnie Lane com Faces, é isso? É, com Faces. Ulala. Oi, FM. Ronca, ronca. FM. Ronca Ronca com Maurício Valadares, só aqui na Oi FM. Frederico, a torcida do Ronca Ronca vai invadir lá o Senac, hein, cara? Nesse sábado com o Ronnie Lane, Rocky Erickson. Tem estrutura lá, cachorro quente, mate, essas coisas assim? Não. Víveres. Tem melhor, tem o Cone. O Cone que é nosso parceiro. Opa. Categoria, ih, rapaz, malandro. É mesmo. Posso fazer o Mercha? Pois lógico, fine, claro. Garoto. Momento Mercha. Então, o Cone é nosso parceiraço, tá entrando com a gente lá com toda a estrutura, vai ter cervejinha, Coca-Cola, é Cone. Maravilhoso. De grátis também? De grátis... Não diria, né? Uma módica quantia. Pô, já vai entrar de graça. Não, não, mas isso aí pra ver o Ronnie Lane, né, cara? Pra ver o Ronnie Lane aqui, ó. O filme é de graça. Manda um abraço para o nosso queridíssimo amigo Ricardo Poeta, toda terça-feira ligado com a gente. Ronca, ronca. Jonas, é, Finlândia? Nosso compadre, um dos responsáveis por nós estarmos aqui, Nandão, mandou a seguinte mensagem. Ele é um cara que passa ali pela cidade do Moondog e diz assim: Louis Thomas Harding, no metrô da Union Square, tem uma homenagem a ele. Certamente, onde ele ficava ali, pegando um centavo aqui, um centavo ali, uma sopa, uma coisa assim, né? Moondog. É. Jonas, tô querendo dar um chego aí, cara. Mas enfim, o Cone tem que dar um capilézinho, né? É, o Cone tem que dar um capilézinho e tem também o apoio do... A gente já falou no Grupo Matriz, que você falou agora há pouco, né? Uhum. O Grupo Matriz também tá apoiando a mostra. O Ronca Ronca também é apoiador da mostra, como não podia faltar. Lógico. Daqui para frente sempre. E Session também, Session, a locadora de DVD também tá com a gente. E o Senac, né? Senac Mais Moda, que tá apoiando totalmente. Acho o nosso evento o maior barato. Legal isso. Maravilha. Então, quem chegou agora hoje no Boteco, estamos falando da segunda mostra de cinema Rock Totem. 5 dias de som e imagem, de 10 a 14 de setembro de 2008. Estamos dia por dia aqui contando quais são as novidades que o Frederico juntou para mostrar exatamente essa turma curiosa, com os tímpanos totalmente voltados às informações que não estão por aí nas nossas caras. Estamos no sábado, dia 13, falamos do MC5, que vai estremecer os alicerces de Copacabana. Choramos todos juntos, junto com o Ricardo Poeta, com o Ronnie Lane. Às 19 horas, né? Às 19 horas, o MC5 às 8 horas, às 6 horas. The Passing Show, que é exatamente essa história das tendas, não é não? Deles circulando. É que nem um jumboteco, é um jumboteco só que vai pela terra. O jumboteco vai galgando parâmetros, né? Ai, meu Deus do céu. E depois, fechando às 21 horas, o filme do Rock Erickson, criador do 13 Floor Elevator, que nós já falamos também. E vamos ouvir, né? Rock Erickson. Bota pra mostrar como o cara era vanguarda. Final da década de 60. Segura. Ronca, ronca. FM. Oi. Rock Erickson fecha o sábado, depois do MC5, do Ronnie Lane. Rock Erickson no sábado. Vou falar em fotografia. Nós falamos de fotografia, Nandão? Falamos? Falamos? A gente falou de filmes. Promoção valendo, hein? Dois pares de dois ingressos para a festa amanhã na Casa da Matriz, a Barracuda. Confere, confirma? Maravilha. É, para quem responder a perguntinha formatada aqui pelo Fred Dorei, que pergunta loucamente se o cidadão ainda está solto. Então essa é a perguntinha. E a festa é amanhã, então a rapaziada que participar, atenção em e-mail, porque o Nandão vai entrar em contato com vocês ainda na madrugada de hoje, que não dorme tarde, Pedro Del, vai correr na praia, essas coisas. Mas por falar em fotografia, Nandão, nós colocamos hoje no portal da Oi, Mundo Oi, algumas imagens que eu captei da vinda do Bob Marley ao Brasa em 1980. E esse material está disponível para a rapaziada se informar. Havia a historinha que eu juntei Bob Marley com Rogério Skylab, fotograficamente falando, né? Então, a nossa torcida ainda tem o dia inteiro hoje para ver o destaque que essa matéria está recebendo no Mundo Oi. Amanhã, provavelmente, vai entrar um outro destaque. Mas você, acessando o site, de cara você esbarra com Bob Marley chegando aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. Como é que a nossa audiência toma contato com essa matéria? É o portal da Oi, né? O Mundo Oi, mundooi.com.br. Você encontra lá diversas matérias. Não tem www, não, né? www.mundooi.com.br. É porque o www você já subentende. Entende o que eu digo, não? Mais ou menos. Tá focado. Uhum. E aí, pô, só chega lá. O bicho tá bonito, hein, cara? Meia boca, né? Meia boca. Que parilha, que perfil é esse, cara? Perfil, não jogava bola, né? Mas Sua Majestade Robert Nesta Marley. Então, eu recomendo a nossa audiência, Nandão, acessar hoje ainda, até tipo uma hora da manhã, porque amanhã é um outro dia, né? Então, eles vão colocar um outro destaque e o Bob Marley vai ter que... Vai precisar uma pesquisa ali, né, para encontrá-lo. Mas essa semana, aliás, é sempre interessante a gente falar isso. É, a participação da nossa torcida focada, concentrada, alinhavada aqui nessas duas horas é fundamental para a gente tocar o programa nessas duas horas. Mas durante a semana, por favor, participe. Mande sua ideia, sua crítica, conserte as batatadas que a gente coloca assim de uma maneira tão efusiva. Passe alguma informação para complementar a nossa durante a semana, para a gente chegar aqui na terça-feira que vem e procurar colocar os pingos nos is, né? Só corrigindo, a minha batatada é mundooi.oi.com.br. Ok, Maurício Valadares? Certo. mundooi.oi.com.br. Repete mais uma vez, por favor. mundooi.oi.com.br. Vai estar lá a foto Bob Marley gigantesca do Maurício, que texto, lindo, coisa e tal. Espetáculo, cara. Mas enfim, então durante a semana eu recebi um e-mail muito bacana de uma ouvinte nossa, dizendo que toda terça-feira está aqui, ligada de 10 à meia-noite, corre atrás das músicas que a gente não anuncia no site da Oi, ou fm.com.br, enfim, uma interessada em música. Mas ela fez um comentário muito bacana, Frederico, em cima disso que você faz de uma maneira tão bacana, levando essa informação da mostra que você está realizando esses dias. Pô, é muito bacana ouvir esses sons inusitados, pessoas obscuras, não sei o quê, mas às vezes ao longo das duas horas eu sinto vontade de cantar junto. Manja esse negócio? De levantar, pô, conheço essa música, que bacana. E o rádio tem esse lado mimoso, né? De você se identificar e cantar junto, levantar o bracinho, enfim, se envolver com uma música que você já conhece. Então, eu vou dedicar para essa nossa ouvinte. O disco acabou de sair, hein? E a gente tava lá, hein, Nandão? Quer te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter de ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol no teu olhar. Ver você voar na certeza de amor, me achar o nada, pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho, eu me afogo em sol. Yeah. Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. De novo, Nandão, de novo. Vai votar nele? Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Esse é o CD de áudio, evidentemente, do Los Hermanos, gravado na Fundição Progresso, dia 9 de junho de 2007. Tem o DVD, claro. E esse show, como não bastasse a grandiosidade dele, né, como sendo a despedida, não sei o que, blá, blá, blá, blá, eu fui chamado pela turma para fazer o som antes, nos dois dias. E ali eu passei por uma, hein, Frederico? Por uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Quando assim, há 20 minutos antes dos Hermanitos entrarem no palco, eu mandei essa música aqui no volume, no talo, no alto pra caramba. Chocou a mente. Meu amigo. Ninguém conhecia? Todo mundo cantou. É. É o puro, é a cara do puro. É isso. É lindo. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Tem noção, sei lá, quantas pessoas tinham lá na fundição? 8 mil? Não sei. Fundição abarrotada, gente, tudo quanto é buraco de tomada. Na pressão para assistir o Los Hermanos, a audiência da banda, todo mundo sabe como é que é. E entrar o Jeff Buckley cantando Hallelujah do Leonard Cohen. Eu falei, é calça de veludo, bunda de fora, né? Vamos em frente, né? Estamos aqui para isso, né? Rapaz, e aí o que aconteceu, Frederico? Junto com a voz do Jeff Buckley, isso saiu em vários lugares, né? O estrago, no bom sentido da palavra, que o Jeff Buckley fez ali. Porque tinha um coro junto com ele, cantando a música, maluco. Principalmente o refrãozinho, né? Meu amigo. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. But from your lips she drew. Com certeza, muita gente. Dá um com certeza aí, Nandão. Com certeza. Seus olhos fizeram blu-blu nessa hora? Muito. Blu-blu, meu amigo, fez uma poça em volta de mim. Mas que bom que as pessoas conhecem, né? Eu não sei se as pessoas conhecem, mas essa é uma música que que te leva, né, de uma maneira tão poderosa que você mesmo não conhecendo, você canta. Mas acho que o Jeff Buckley tem a ver com Los Hermanos. Acho que o público é... Ainda mais ouvindo no talo, né? Mas exatamente por isso. É, mesmo que a pessoa não conheça a música, por mais que ela, independente do Jeff Buckley, né, ela tem uma melodia, alguém já ouviu isso em algum lugar, mas mesmo quem jamais tenha ouvido, você é levado, você é carregado pela, né, pela interpretação, por aquele momento, pelo fato das pessoas estarem ali aguardando um negócio, né? Tem um contexto. Tão, tão querido, tão esperado, tão, né, que deu um trabalho fuderoso das pessoas estarem lá, filas gigantescas, não sei o que, babá. E isso aqui entrar a 15, 20 minutos antes deles subirem no palco. Isso aqui, ó. Mandou bem, corajoso, mandou bem. Arrebentou. Deve estar ecoando por dentro da fundição até hoje. Se for lá com a fundição vazia, você vai ouvir. Tá lá. Mas enfim, vamos passar para uma outra lenda da música planetária. Com a palavra, Frederico. É, chegamos no domingo, né? Isso. Já estamos, depois de quatro, estamos entrando no quinto e último dia da nossa mostra de filmes de rock, né? Rock and Totem. E às 5 da tarde, então, a gente tem o filme que conta a vida da Marianne Faithfull, Dreaming My Dreams, que é... Ela era namorada do Mick Jagger e foi uma... Mick Jagger, Brian Jones, não sei o que. Mas ela era apaixonada pelo Keith Richards. Keith Richards, não sei o que. E ela era linda, talentosa, culta, de uma família bacana, etc. E acabou virando, morando na rua, viciada em heroína. Perdeu a guarda da filha. Perdeu, foi uma tragédia. E voltou. Ela se levantou. Ela foi citada recentemente aqui pelo filme, Irina Palm. Exatamente. Que ela tem uma interpretação espetacular, um filme, né, totalmente recomendado pelo Ronca Ronca. E ela passa ali como se fosse uma pessoa fora desse meio. Ela não canta, não, tem uma presença absolutamente desgarrada do que a gente conhece da Marianne Faithfull envolvida com essas coisas. Né? E ela era uma pessoa maravilhosa, muito culta e ajudou muito o velho Mick, hein? Ela foi a pessoa que deu uma levantada nele, ele era um working class, assim, um proletário, não, e ela deu uma ilustrada nele. E em relação a discos, já mostramos aqui também um dos últimos discos da Marianne Faithfull. Ela tem simplesmente, compondo para ela e participando de algumas das muitas músicas, nada mais, nada menos do que PJ Harvey e Nick Cave, só. Não, esse documentário é muito legal, cara. 5 da tarde de domingo. Então vamos lá. E a gente vai tocar Sister Morphine, não é isso? Oh, yeah. Yeah. Jeff Buckley, Marianne Faithfull, juntinhos aqui. I'm dancing.

Yo, this is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Tem o Baba Munir e Francis aí pra gente? Pô, fera. Tem tempo que não entra, né? Saudade. Um Pederneiras em seguida, né? Pô, tá exigente pra caramba, hein? Segura, garoto. Nem baba tirangani com bamuno. Quero ver o final. Eu já sei como é, não. Tiriva tatuca. Iniba boco one. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Isso. Aqui ao fundo, o Xará. O Takara. Acabou a promoção? Acabou o milho? Acabou a pipoca da promoção? Faltam 13, né? Acabou. É, acabou, né? Acabou. São dois pares de dois. Atividade quem participou. Que o Nandão ainda na madrugada de hoje periga entrar em contato com a rapaziada. Nandão, dá mais uma passadinha, por favor, no Mundo Oi, para a nossa torcida se deparar lá com sua majestade Robert Nesta Marley. Majestade. No Mundo Oi. É majestada. É só chegar no nosso novo site, o portal da Oi, o mundooi.oi.com. .com.br. Vou repetir, né? É bom, né? mundooi.oi.com.br. Você é uma majestada da comunicação, não é? Obrigado, querido. De cara você já encontra a foto do Bob Marley, foto meia boca pra caramba que o Maurício tirou. No aeroporto, foi isso? Ele chegando. Não, aqui, no Santos Dumont. Chegando no Santos aqui. Dumont. É. E aí tem a matéria, a historinha, várias outras fotos. Fecha com o Skylab. Fecha com o Skylab. Aliás, agradecer mais uma vez a presença da nossa torcida na saideira do Estrelinha, da festa lá, lançamento do CD Ronca Ronca, que distribuímos loucamente. Agradecer a nossa torcida, agradecer ao Skylab, ao João Brasil e ao Cassim, que participaram da festa, assumindo o controle do som do Ronca Ronca no Estrela da Lapa. E nós temos várias mensagens. Muitas. Da nossa audiência. Tem uma aí que fala do palco, que é um espetáculo, né? Ah, é verdade, o Alexandre Alves. Alucinante o set do João Brasil no sábado, misturou Sepultura com Kaoma, foi inesquecível, mas eu tive que sair, porque minha namorada estava tocando em outro lugar, e eu abandonei a massa descontrolada que tomou o palco do Estrela da Lapa no auge da selvageria. Desde o Spank Rock do último festival que eu não vi algo tão acachapante. Foi bem legal mesmo. Kleber Vinícius está perguntando se você não vai comentar nada do R.E.M. no Brasil. Tava aqui programado, o R.E.M. finalmente... Mais uma vez no Brasa, dia 6 de novembro em Porto Alegre, 8 de novembro no Rio de Janeiro, 10 e 11 em São Paulo. É terça-feira que vem a gente fala mais sobre a vinda, mais uma vinda de Michael Stipe, seus Blue Caps ao Brasa. Maravilha. Você viu que deu um somebody love aí, né? Opa, e o Pedro Araújo lá de Recife. Voltou. Isso deve ser o Jefferson brincando lá de... Pode ser. De dama, né? O Pedro Araújo de Recife, lá do bairro Casa Forte. Certo. Falou que o programa tá desorientando o bairro. O Recife do meu grande amigo Fred 04. Olha, isso é o Airplane lá mexendo, cara. Com certeza absoluta. Fala um com certeza pra ele. Com certeza. O Francisco Aurélio, durante a semana, pediu Buffalo Springfield, a banda de Neil Young, Steve Stills e outras figuraças. E a Francisco fica pra terça-feira que vem, dado o adiantado aqui da hora. Frederico, então estamos no domingo, na saideira da segunda mostra que você está organizando. Mostra de cinema Rock Totem. Exato. 5 dias de som e imagem de 10 a 14 de setembro de 2008 no Senac, aqui em Copacabana. Em breve, quem sabe o Frederico e o Ronca Ronca, a gente possa levar essa mostra a outras cidades do Brasil. Tá prontinha, só tem que ter o lugar. Exatamente. E a gente encerrando então o último dia da mostra, a gente tem... Às 5 horas a gente já tocou a Marianne Faithfull aí. Dreaming Morphing. My Dreams. É o filme, né? O documentário da vida dela. Muito interessante. Às 6 horas tem The Nome Song, que é o documentário sobre o Klaus Nome, aquela figuraça da década de 80. O cara misturou ópera com New Wave, uma coisa assim que nunca ninguém tinha visto. É um Moondog de 20 e poucos anos atrás, né? É. Com todo respeito ao Moondog, né? Não, é uma figura e a vida dele é bem interessante. Ele realmente ele acabou fazendo coisas com David Bowie também. É. Ele fez coisas legais. E a gente encerra, então, a mostra com Born to Boogie, que foi dirigido e produzido pelo Ringo Starr. Que era um fissurado no T-Rex. É. Fissurado no T-Rex. O cara foi uma mistura de Roberto Carlos com Renato Russo, com, sei lá, o cara foi um deus na Inglaterra. Hoje em dia ninguém mais sabe quem é, né? No Brasil, ninguém conhece. É, mas lá fora, a cada mês, ele tem um disco novo. Ele é insensado. Entre ásperas, ele lançado, é insensado, né? A beça lá fora, mas o cara desapareceu da cena mundial, mas lá fora ele é super considerado. Não, na Inglaterra ele é Deus, pô. Deus. Deus tem 300 né, grupos de adoração a ele. É quase uma igreja o Mark Bolan na Inglaterra. Coisa de doido. E o Mark Bolan é um cara tão também adiantado ao tempo dele, que é um desses poucos assim que eu penso, evidentemente, Jimi Hendrix e alguns outros. Mas o que o Mark Bolan estaria fazendo hoje? Tem outros que eu não estou nem... Né, parou, subiu, foi plantar tomate. Ou subiu para bater papo com o Jimi Hendrix. Dorival Caymmi. E... Cartola. E, né, a gente fez o trabalho dele, pronto, encerrou a coisa ali, né? Mas o Mark Bolan, o que estaria fazendo? Essa é uma excelente perguntinha para terça-feira que vem. A curadoria vai dar uma acertada aqui, uma ajeitada ali. E, de repente, terça-feira que vem, a gente volta com essa perguntinha. O que estaria fazendo o Mark Bolan? Então, é uma versão diferentona, né? Ele tá meio ensaiando, ele tá meio compondo e fala pro cara, então tá, agora um, dois, três, agora vai você e tal. Olha nisso. Vale a pena. Bill, so, I'll cue you for the breaks, so don't worry. Kim, boom, you know. Steve... Come in with me at the same time at the beginning, so we'll do it on the 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of it. acho que é o lado A, sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito ouriço, muito rock nas cucas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sinto a pressão do Barabás! Andrógenos, é? É especial pro Marco Bola, né? A banda Black Rio aqui ao fundo, vamos agradecer a presença, mais uma presença de Fred Dorey ao vivo no Ronquinho. Fred, sucesso total na mostra que começa amanhã. Mostramos, obrigado. Da mostra, mostramos várias pepitas, a maioria absoluta, né? Passou aqui pelo programa de hoje. Tomara que a nossa torcida prestigie lá no Senac. Passa o endereço mais uma vez do Senac, por favor. Fred, aqui ao fundo a banda Black Rio, gravada ao vivo no Teatro João Caetano em 1978, num disco absolutamente fundamental e praticamente impossível de ser encontrado hoje comercialmente, por mais que você possa baixar. Terça-feira a gente fala mais dessa gravação, hein, Fred? A segunda mostra de cinema Rock Totem, são 5 dias de sonho, de comer amanhã e vai até domingo, dia 14, e fica no auditório do Senac, na Pompeu Loureiro 45, ali em Copacabana. É uma realização da Totem, com apoio do Cone, do Moda Senac Rio, do Session, Ronca Ronca e Grupo Matriz. E como é que faz para entrar? É grátis, só levar um livro infantil. Maiores informações no totemnet.com.br. Mais alguma informação saideira da nossa audiência? Não, um beijo para todo mundo, né? Vamos nessa, né, meu brother? Não bateu meia-noite ainda não, cara. Não, não sei. Mano. Ah, tá. Jamil Joanes no baixo, é um estúpido, né, cara? Um grosseirão, né? Mais uma vez, obrigado à nossa torcida que participou freneticamente do Ronca Ronca Sábado no Estrela da Lapa. Obrigado a todos que participaram do programa de hoje. Juca, um beijo. Terça-feira a gente volta ao vivo em mais uma edição desse Um Que Orienta Desorientando. E não deixe de participar durante a semana. Beijinho, bye bye, tchau. Fred, obrigado, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado aos ouvintes aí. Tudo de bom. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.